Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Deixar crescer. A tradição bíblica ensina que antes da chegada de João Batista, houve um grande silêncio profético. Por aproximadamente 400 anos, nenhum profeta falou ao povo. Finalmente, João Batista começou a pregar e causou grande comoção. Muitos até achavam que ele era o Salvador longamente esperado. Contudo, quando Jesus o procurou para ser batizado, João foi enfático em apontá-lo como o que haveria de vir. Em um momento posterior, surgiu certa crise envolvendo os discípulos de João a respeito da figura de Jesus. O Batista novamente não titubeou e afirmou com clareza: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É interessante observar que o famoso profeta não estava procurando um caminho fácil para seguir. Ele não se tornou inerte, não fugiu de seus testemunhos. Continuou a pregar com desassombro, até que seu falar claro fez com que os poderosos da época decidissem assassiná-lo. Mas nem por isso deixou de reconhecer o lugar que lhe cabia na concretização de um ideal superior. Essa postura de João Batista pode suscitar saudáveis reflexões. Muitas criaturas se dispõem a fazer o bem ou a trabalhar por um ideal. Entretanto, exigem ocupar lugares de importância. Desejam servir, sim, mas desde que isso lhes propicie brilho e reconhecimento. Quando se apresenta alguém mais capacitado para o desempenho de uma tarefa considerada importante, relutam em ceder o lugar. Se uma nova liderança surge com grande potencial, tratam de boicotá-la. Fazem-se severos críticos de tudo e de todos que podem lhes fazer sombra. É como se o bem somente pudesse se realizar através delas. Tal gênero de conduta sinaliza que a vontade de servir-se de uma causa é maior do que o desejo de servi-la. Entretanto, na tarefa de construção de um mundo melhor, há espaço para todos. A verdadeira recompensa pelo amor do belo e do bem é a paz interior. O reconhecimento do mundo é transitório e costuma representar principalmente um fardo a ser suportado. Não compensa viver em função dele. Importa aprender a servir onde e como se fizer necessário. Se a tarefa exigir alguma exposição, manter a modéstia. Quando o momento de brilho passar, permanecer no serviço, ainda que em posição singela. Assimilar que o bem não tem dono e que sua concretização é uma conquista da humanidade inteira. Rejubilar-se com o aparecimento de pessoas com grande potencial e desejosas de trabalhar. Deixar que cresçam e alegrar-se mesmo com o crescimento delas. No momento certo, saber tornar-se obscuro, a fim de que uma luz maior brilhe em benefício de todos. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre no oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.